ou pessoas que estão nesse circuito, mesmo que ele não seja ligado a um militante político, ele está frequentando determinados espaços que reúnem a esquerda chilena, espaços de artistas, e também espaços mais alternativos, que são as penhas folclóricas, que são espécies de casas, assim, em que reuniam o pessoal para tocar, e geralmente era o pessoal que não tinha tanto espaço na indústria discográfica, então, ou eles tinham espaço, mas acabavam deixando o repertório mais político para esses espaços alternativos. Uhum. Então, desde o começo, assim, a nova canção ficou bastante ligada à ideia da política, e conforme foram passando os anos, mas no final da década de 60, que é quando a gente pode falar realmente num movimento, as temáticas das canções, que antes estavam muito ligadas ao folclore mesmo, elas começam a adquirir um tom mais político e mais social. Isso culmina no apoio de diversos artistas que depois viriam ficar identificados com o movimento, a campanha eleitoral do Allende. Eles participam de comícios, eles fazem várias atividades na campanha eleitoral da Unidade Popular, e com a vitória em 1970, eles acabam se tornando uma espécie de música oficial. Não que isso tenha realmente sido batizado, mas como eles apoiavam o governo, eles fazem turnês falando do processo chileno, eles gravam discos. O Intilimani tem um disco chamado Canto ao Programa, que são as principais medidas de governo da Unidade Popular cantadas. Nossa. Então é um negócio bastante panfletário, bastante engajado. Então, dá pra ter uma ideia. E aí, chegando um pouco no que você estava falando do golpe, de você ter uma ideia de como é identificado pela população a sonoridade da nova canção com o programa político socialista, logo após o golpe, um dos principais expoentes do movimento, que é o cantor e compositor Vitor Jara, que também era diretor de teatro, ele é preso, torturado e morre pouquíssimos dias depois do golpe no estádio que hoje leva o nome dele. Então, porque os músicos eram considerados ameaças, assim. E a sonoridade andina, alguns instrumentos como a quena, que é uma flauta de bambu, e o charango, que é um instrumento de corda, mais ou menos parecido com o nosso cavaquinho, eles são proibidos pelo governo militar. Nossa. Porque eles têm essa ideia de que são muito ligados à nova canção. E eles queriam, né, a gente sabe dessa política militar, de tentar promover o esquecimento forçado de algumas referências. Então, assim, tentei comentar um pouco isso, a ligação da nova canção com a política, tanto antes do governo, com esses movimentos estudantis, algumas manifestações públicas, quanto durante, uma relação bastante próxima, que não era de todos os músicos da nova canção, mas dos principais expoentes. E também ninguém era indiferente ao governo, se ele não estava lá militando no comício, pelo menos eles eram simpáticos ao governo do Allende. É, porque eu não conheço muito a história chilena, mas do pouco que eu conheço, foi interessante você ter, eu não sabia dessa participação dos músicos na campanha do Allende, ao mesmo tempo que na campanha anterior ao Allende, houve, pelo que eu sei, uma maciça ajuda da CIA para o candidato, eu não lembro o nome do candidato. O Eduardo Frei. Eduardo Frei. Ele foi, as propagandas foram massivas em todo o Chile, parece que tinha algumas propagandas que eram de 12 minutos, já vi alguma coisa assim. E é muito interessante um levante popular, artístico, conseguir fazer frente a essa força, que é a força da propaganda, do dinheiro e tal. Isso, nessa campanha de 58, né, porque os mandatos do Chile duram 6 anos, então foi de, não, desculpa, foi de 64 até 70, que foi quando o Frei foi candidato pela Democracia Cristã, contou com um apoio financeiro enorme dos Estados Unidos e das elites também chilenas. E para se contrapor a isso, o Allende já estava sendo candidato desde outras eleições, e em 64 ele também foi candidato, e alguns dos músicos que ainda não se podia falar no movimento da nova canção chilena, até porque a maioria dos conjuntos surgiu depois. Mas alguns músicos, como o Angel Parra e acho que mesmo o Vitor Jara, eles participaram já em 64 da campanha do Allende. Mas não teve esse peso e essa adesão massiva dos artistas que teve em 1970. E isso é bem interessante, né? Porque foi a esquerda no Chile, ela sempre teve, não tinha tanta verba, né? E ela sempre teve que contar muito com essa com esse trabalho voluntário do pessoal que apoiava. Nessas eleições de 64, começou uma prática que depois ficou mais forte em 70, que foi das brigadas muralistas, que eram jovens, geralmente ligados ao Partido Comunista e ao Socialista, mas a brigada mais famosa era do Partido Comunista, que era Ramona Parra. Elas começaram a fazer propagandas nas ruas, pintar os muros, e era uma adesão dos jovens, por orientação do partido, de pintar os muros, conseguir esse material e levar às ruas para tentar fazer um pouco diferente a essa propaganda da direita, né, que tinha muito mais publicidade. Mas em 70, inclusive, não foi só no âmbito da música. O pessoal, nessa arte de brigada, artistas de diversas áreas, eles conseguiram fazer uma campanha muito forte e sem o dinheiro que o pessoal da direita tinha. E conseguiram levar o candidato deles ao poder, né? Uma coisa que eu acho muito interessante do processo chileno é que ele difere de um mote que a direita tem sempre em relação à esquerda. Eu li esses dias atrás um cara que escreve para Veja, chama Reinaldo Azevedo, uma coisa assim. Ele discutindo o problema que a direita sempre está associada à democracia e a esquerda sempre está associada à ditadura. Isso, ele disse, é um fato, é inegável, esse é o problema da esquerda, e ele fala, por isso que eu sou de direita. E o processo chileno mostra que não é um fato, não é um fato. Eu acho que a gente tem também o caso da Venezuela, que também não é um fato que seja uma ditadura. E outros exemplos, a gente tem exemplos de governos socialistas democráticos, né? Eu acho que, eu queria que se você puder comentar um pouco mais sobre isso, seria interessante. Não, concordo. Deixa eu só falar uma coisa, para quem está ouvindo agora aqui a Rádio Livre Capivara 96,1 FM, você está ouvindo aqui uma entrevista no De Cara com a Capivara. Estou entrevistando a Nath, que ela é historiadora, está fazendo o doutorado dela na Unesp, né? E é sobre a história da música chilena, em especial sobre o período da nova canção chilena. Vai de quando a quando esse período, né, que você estuda? Então, o historiador sempre tem esse problema, que hoje em dia a gente desconstruiu bastante esse negócio de datar as coisas precisamente. Mas não, nesse caso, não é que eu tenha nada contra a princípio, é que nesse caso é polêmica, porque tem gente que fala num movimento já de 65, 66, quando os músicos começam com temáticas sociais, mas eu particularmente defendo que não tem, quando se batizou, quando criou-se o nome Nova Canção Chilena, foi no festival de 69, e na minha opinião, nesse festival, ele era extremamente heterogêneo, nem ali você pode falar no movimento unificado. Para mim, justamente o que dá a cara do movimento é o engajamento na campanha de 1970 e depois essa associação com o governo. Acho que aí a gente pode falar, ainda que no movimento heterogêneo, a gente pode falar de pessoas que estão realmente se sentindo como parte de um movimento, não só alguma tendência de músicos com canções sociais, que isso é problemático, você pegar essa única característica e pensar no movimento. Mas enfim, é um debate. Sim, sim. Mas minhas pesquisas são focadas no período de 66 a 73. Tá. Você trouxe algumas músicas, né? Acho que a gente podia ouvir uma delas e depois você comentar o que você acha. Eu acho legal, eu só vou fazer uma introdução. Agora que eu acabei de falar desse primeiro festival da Nova Canção, essa foi a canção que a gente vai ouvir agora, ela foi a vencedora. Em primeiro lugar desse festival, tiveram duas canções que ganharam juntas. A gente vai ouvir a canção Plegaria um Labrador, que é de autoria do Vitor Jara e que ele interpretou no festival acompanhado pelo conjunto Quilapayún, que tinha sido proibido de se inscrever nesse festival por ser considerado muito político, e aí o Vitor Jara leva eles como acompanhantes. E essa versão que a gente vai ouvir é dos dois mesmo, é do conjunto com o músico, depois eu falo um pouco mais. Tá. Bom, só achar aqui a música, a gente já coloca para vocês ouvirem. Ela... Você poderia dizer... qual dessas três aqui, você lembra? Essa aqui. Tá certo. Deixa eu parar outra música lá, a gente vai ouvir agora. Você quer ouvir comentando ela ou a gente vai... Não, acho que a gente pode ouvir um pouco. Ouvir um pouco, né? Música. levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. É isso aí, galera. A Rádio Livre Capivara está aqui com uma entrevistanda hoje. É a Nath, ela estuda a história da música chilena e está contando um pouco dessa aventura dela no doutorado, estudando essa música que contribui para o movimento de ascensão do Salvador Allende, para a eleição dele. E ela vai comentar um pouco essa música que a gente acabou de ouvir. Bom, essa música, a gente chama Plegaria a um Labrador, Oração a um Trabalhador, acho que chama bastante atenção, tanto na letra quanto na forma da música, na parte musical, essa ideia da oração, né? Aquelas vozes no fundo, e a letra que tem versos do Pai Nosso e da Ave Maria, como... Só que em vez de apelar aos céus para que as mudanças ocorram, ele apela ao trabalhador camponês. Aí ele fala, livre-nos daquele que nos domina na miséria, traga-nos seu reino de justiça e igualdade. Isso falando com o trabalhador, ou seja, a ideia de que caberia ao trabalhador trazer a justiça social, lutar contra os dominadores, né, que é ele dentro, que não, nesse imaginário da esquerda desse período. Caberia ao... ao povo, né, no caso dos trabalhadores, e mais especificamente no caso dessa música, o camponês, trazer a justiça social, que nada mais é do que a implantação do socialismo. Mas não tem só esse sentido específico partidário, né? É o sentido de você... Também tem essa questão de questionar um pouco essa versão da igreja, de que ela fala dos pobres, mas espera que a solução para eles venha de cima. E ele está chamando, está convocando esses trabalhadores a concretizarem essa justiça social. E acho que a interpretação do Quilapayún no fundo dá uma expressividade grande para essa música, ao ponto de que ela ganhou um festival que não era um festival que só estava analisando letras políticas pelo contrário. O conjunto Quilapayún foi proibido de se inscrever, como eu comentei, no festival por ser considerado muito político. Então, é uma música que tem uma forma bonita, uma forma diferente do que estava se escuta na rádio, tem uma expressividade que casa bem com a letra, que é essa reivindicação para os trabalhadores interferirem e construírem um futuro novo para eles e para o Chile. Interessante. E você tinha dito que um pouco sobre esse cara, o Victor Jara, que cantou junto com esse grupo. O Victor Jara, você disse que é um mártir, né, para o movimento socialista, para a América Latina, mas ele não é conhecido, né, no Brasil. Como que é isso? Ele é pouco conhecido no Brasil, o que é bastante estranho, na verdade, porque ele é muito conhecido nos outros países latino-americanos, não só no Chile, e na Europa, porque quando houve o golpe, muitas pessoas foram para o exílio. A maioria dos festivais de solidariedade feitos foram na Europa, solidariedade com o Chile, e muitas vezes com a figura do Victor Jara, né, como um mártir da ditadura. E aí acho que a gente pode pensar um pouco nessa questão que vira e mexe a tese da tona, de que o Brasil, ele é um pouco isolado, assim, da América Latina. Sim, sim. Em vários quesitos, e acho que na parte musical não é diferente, assim. Eu acho que uma coisa interessante do Brasil, uma especificidade, é que aqui, mais do que em outros países, a gente ouve uma música feita aqui. Eu acho que por mais que cheguem bastante músicas estrangeiras, principalmente em inglês, os brasileiros ouvem muita música brasileira, seja uma imitação de lá ou não. Uhum. Mais do que, por exemplo, no Chile, desse período, tinha muita... Era principalmente músicas de fora, e o Movimento da Nova Canção vem encampar um pouco essa do folclore latino-americano. Mas eu acho que, se por um lado é interessante esse negócio do Brasil ouvir bastante a música brasileira, por outro lado ele acaba se fechando ao diálogo com os países mais próximos. Então o que chega aqui são coisas mais distantes, na verdade. São coisas dos Estados Unidos, alguma coisa da Inglaterra. Mas eu acho que isso é uma... E aí talvez a barreira da língua, do português e do espanhol. Sim, sim. Mas acho que mesmo assim é um caso bastante específico, assim, como a gente conhece pouco a música que tá rolando nos países vizinhos, assim. E eles também não conhecem muita coisa do Brasil, só conhecem como a bossa nova, que tiver influência mundial. Mas não tem, eu acho que até hoje a gente pode pensar que os diálogos foram muito pontuais, como a Mercedes Sosa, que fez coisas com Milton Nascimento, que é muito esse repertório latino-americano, mas acho que foram diálogos pontuais, assim. Acho que não tá na nossa tradição ouvir canções em espanhol, até porque acho que muita gente associa o brega ao espanhol, né? A gente não conhece muito esse repertório, por exemplo, da canção engajada latino-americana. Essa coisa do folclore, pra gente chegou de fato latino-americano através, eu acho que da Mercedes Sosa, né? Ela é chilena, ela é argentina, você sabe alguma coisa da história dela? Sim, a Mercedes Sosa é argentina, ela é intérprete, né? Não compõe. Mas ela ficou ligada aos principais nomes do Novo Cancioneiro. Olha que interessante, teve o Novo Cancioneiro argentino, que lançou um manifesto em 63. É a primeira... Ah, muito interessante. É a primeira colocada em cena pública de um movimento da canção engajada nesses países aqui. E aí a Mercedes é uma das que assina o manifesto do Novo Cancioneiro. E ela reivindica, esse manifesto reivindica, entre outras coisas, a atualização do repertório folclórico para que ele não seja uma peça de museu, mas sim contribua na renovação da música nacional e latino-americana. E a Mercedes, ela encampa muito isso na trajetória musical dela, né? Ela grava a música dos principais nomes do Novo Cancioneiro, como Terrada Gomes, Oscar Matos, e ela difunde isso para outros países, para além da Argentina, né? Ela tem muito esse projeto de latino-americanismo, que também é retomado na Nova Canção Chilena. É um projeto de base, de fundo, desse movimento da Nova Canção, que a gente pode falar Novo Cancioneiro argentino, Novo Cancioneiro no Uruguai e a Nova Canção Chilena. E aí tem outros movimentos de canção engajada, mas que não necessariamente estão tão ligados a essa proposta de renovação do folclore, esse ideário latino-americanista. Mas acho que a Mercedes ela é um nome argentino, mas que é até interessante a sua dúvida se ela é chilena, argentina, porque acho que foi o objetivo dela, se converter numa pessoa latino-americana. Sim, sim. E fica esse sentimento, né? Eu tenho uma vez eu estava viajando, eu estava num hostel, e nesse hostel, era na... Onde que eu estava? Eu acho que foi na França, uma coisa assim. E nesse hostel tinha... tinham pessoas falando espanhol, eu não sabia de onde exatamente eles eram, não, dava para notar que não eram espanhóis, isso eu consegui notar, mas eu não sabia, eram aqui da América do Sul. E ele, um cara estava sozinho e tinham mais dois outros caras conversando, daí eles, um deles, esse cara que estava sozinho, virou para eles: ah, vocês são argentinos, né? Daí eles: ah, a gente é, ah, você é uruguaio, né? Notaram todo o sotaque e tal, e começaram a conversar. É, e eu tava do lado, tava conversando também, tava conversando em português, e eu senti assim, nossa, ele virou pro lado da língua dele, e conversou e trocaram uma ideia. Eu tava do lado, eu queria entrar na conversa também, mas tinha um obstáculo da língua que fazia uma barreira gigantesca, que não tinha essa facilidade de simplesmente virar pro lado e falar: pô, você é argentino, não tinha isso. É, ele não virou pro lado e disse: pô, você é brasileiro. Não teve isso. É uma barreira, né, essa? É, eu acho que tem, assim, é uma dificuldade, mas também a gente não é muito incentivado. Aqui a gente aprende inglês, que é um... Não que eu não acho que a gente deveria aprender inglês, mas eu acho que a gente está muito mais perto de outros países, que a gente já tem um conhecimento básico também dessas línguas, da língua do espanhol, do castelhano, desde a escola, assim, pra gente se comunicar mais fácil com o pessoal mais próximo, porque Sim. a gente tem... várias coisas em comum, que daria uma conversa muito interessante, porque a gente está num contexto parecido, mas acabam se fechando em dois mundos, né? É. E eles especialmente têm uma dificuldade pelas viagens que eu já fiz pela América do Sul. Você conhece o Chile? Conheço, já fui algumas vezes. Por essas viagens ao Chile, Argentina, outros países, eu percebo que eles têm mais dificuldade ainda em entender a gente do que nós de entendê-los. Então também não é só uma culpa do Brasil. Lá é pra eles, é muito melhor você tentar falar um portunhol muito estranho do que você falar português. Eles têm que fazer um esforço muito grande pra entender. Aqui eu acho que de alguma forma a gente se vira. Se eles falarem mais devagar, mesmo quem nunca estudou, se vira melhor. Talvez a gente até tenha um interesse, não sei. Mas então acho que não é só da parte do Brasil isso. Eu acho que. É dos dois lados. O Brasil acaba ficando isolado. Tanto pelos brasileiros quanto pelo pessoal dos países que envolvem. É, a gente teve outra experiência também de encontrar um casal, eles não sabiam de onde eu era e perguntaram uma informação: como é que eu saio para sair daqui? E perguntaram em inglês. Eu notei que eles tinham um sotaque muito forte. Falei: de onde vocês são? Ah, a gente é do México. Falei: ah, então eu não vou falar em inglês com vocês. Daí eles: não, mas acho que é melhor a gente falar inglês, porque eu não entendo português. Eu falei: não, eu me recuso a falar inglês com vocês. Eu falo na velocidade da tartaruga, mas não vou falar inglês com vocês. Não, acho que é melhor. Mostra um pouco isso, né? Essa dificuldade. É, e que dá uma diferença dessa unidade, o latino-americano, né? Sim, e esse foi o grande sonho, entre vários outros momentos da história, mas um grande sonho desses movimentos de canção engajada dos anos 60 e 70 foi a ideia da pátria América Latina, desse sonho do Bolívar que eles vêm retomar. E essa ideia de integrar, tanto os projetos de integração mesmo regional ou de cortar as fronteiras, quanto no mínimo de uma integração cultural, né? Isso foi muito encampado nesse período. Eu acho que as ditaduras, uma das coisas interessantes que elas até apalharam foi justamente esse projeto, que pelo menos no âmbito cultural estava florescendo bastante. Tem até uma tese de um amigo meu da USP, não, desculpa, uma dissertação, que estudou justamente como esse projeto de unidade latino-americana se materializou em discos. Então ele vai estudar o repertório da Argentina, do Uruguai, do Brasil, de Cuba e do Chile, vendo justamente essa circulação dos artistas, canções que falavam da América Latina como uma coisa única, como isso floresceu bastante no âmbito cultural. E com violências como essa que a gente comentou do Chile, de todos os expoentes da nova canção tiveram que ir para o exílio, Vitor Jara morto, essas questões de terrorismo nacionais, esse projeto acabou. Eu acho que eu retomava de algum grau que teve nisso foi nesses projetos com o Mercosul, mas que aí já é uma questão mais econômica, não se traz muito para o debate essa questão da cultura em comum. A cultura acaba ficando muito cara, né? Porque Sim. buscar a cultura você tem que viajar até lá e investigar e ir atrás. A cultura não vem com o Mercosul, né? Sim. Apesar de facilitar, talvez isso faça com que... Eu vi uma coisa muito interessante na Argentina. Estava numa banca, tinham CDs, e tinha um CD de uma banda que eu gosto muito, chama Gotham Project. Você conhece essa banda? Sim. E atrás do CD estava dizendo assim: venda em todos os países da América Latina a tal preço, exceto no Brasil. No Brasil não pode vender aquele CD, eu não sei porquê. Nossa, também não tenho ideia. Eu fiquei pasmo, eu falei, mas se eu levar para o Brasil vender, então é crime. É, estou cometendo. Preso. Agora eu acho que a gente poderia ouvir a segunda música que você trouxe, né? Podemos. Como a gente já ouviu uma do Vitor Hara, vamos ouvir agora um pouco o Intilimani, que foi um outro conjunto muito importante da nova canção. Eu comentei que eles gravaram aquele disco Canto ao Programa, que é um disco, na verdade, na minha opinião, é desses discos que ele é só militante, ele não tem uma qualidade, assim, ele é interessante como um documento. Só que é interessante que muitas pesquisas só retomam esse disco, só lembram do Intilimani nesse disco, sendo que esse disco é uma exceção no repertório deles. O repertório deles é muito marcado pelo folclore, é pelas outras duas dimensões da canção, da nova canção, que é muito folclore andino e o diálogo com a música erudita. Tá. E esse disco, que chama Autores Chilenos, é de 1971, e essa canção especialmente que eu elegi, que é a Luque Masqueiro, que tem o arranjo do Luiz Adves, que é um compositor erudito, ela mostra bastante como esse conjunto tentou sintetizar elementos do folclore com elementos de uma composição mais elaborada. Sim, sim. Bom, então a gente vai ouvir agora Intilimani, Luque Masqueiro. Está ouvindo a Rádio Livre Capivara 96,1, o programa de Cara com a Capivara. Daqui a pouco a gente volta. Ouça Luque Masqueiro de Intilimani. Deixa eu aumentar, bem legal essa música. Aí tem esses contrapontos, né? Que é um negócio que não tem na canção folclórica, então eles estão mesclando tradições. Aí os caras mais puristas achavam um absurdo, porque era música erudita. Nossa, olha isso! É o meu conjunto favorito. E esse é o meu disco deles que eu mais gosto. Tem um conteúdo político, né? Então, por isso que eu quis trazer também, ver você que é movimento heterogêneo. E os caras eram filiados ao Partido Comunista. Só que a ideia deles, eu posso até comentar isso, a ideia deles de como você podia contribuir com uma nova cultura era bem diferente da do que o Lopayum. Então é interessante observar essas diferenças. Porque não necessariamente você está fazendo um resgate da cultura. Eles já eram uma coisa já política. Já é político, já é totalmente político. Total. Se você quiser, a gente pode retomar falando desse negócio do diálogo com música erudita. Eu posso comentar de um disco que é um clássico da nova canção, que é uma cantata popular de Lopayum. Pode ser. Ficou faltando, a gente tinha combinado de fazer aquela pergunta que... Acho que vai dar pra encaixar. Tá? É, não, aquela pergunta, eu falei, não vou fazer essa pergunta agora, que ela vai quebrar. Mas acho que dá. Se der, eu falo alguma coisa. Tá. Eu não conhecia essa música, eu tava no Chile, e eu fui num show do Intilimani, tipo, eles brigaram, fizeram dois Intilimani. Dois? E, tipo, eles aguentaram o governo do Allende junto, o exílio junto, a volta pro Chile junto, aí nos anos 2000 eles brigaram e racharam. Caramba! E aí eu tava num dos Intilimani. E aí eu ouvi essa música e falei, nossa, é a que você da época? E era, eu falei, nossa, que legal, muito bom. Só foi um comentário. Pode pegar, não, queria que vocês prestassem atenção nas vozes que estão sendo trocadas aí, que a Nath estava comentando aqui. É um do repertório da música erudita, né? Oi? Fala você. É, a gente percebe que as asas elas atuam em contraponto, né? É, que é um procedimento incomum na música popular e muito mais incomum no repertório folclórico. Então, é, a gente percebe aí o diálogo de diferentes tradições que esse conjunto faz, que é a tradição folclórica, a tradição da música popular, e que é o fato de estar gravado num disco, ter um tempo de duração padrão, isso tem a ver com o formato da música popular industrializada. E, por outro lado, essa parte de alguns procedimentos que são mais típicos da música erudita, como contraponto, que é o que mais chama atenção nessa música. A gente estava comentando que essa música não é, ela não tem, a letra dela não é uma letra política, né? Mesmo sendo da Nova Canção, e por isso ela, ao mesmo tempo, ela pode ser política, né? É, porque a visão do Inti Illimani sobre a, como eu disse, a Nova Canção chilena é um movimento muito heterogêneo. Nos meus trabalhos é isso que eu estou tentando trazer um pouco à tona, porque os trabalhos, geralmente, sobre a Nova Canção, eles vão sempre se centrar no conteúdo político e ver a Nova Canção como um movimento só político, e político de uma forma específica, um tipo de canção específica. E aí o que eu tento trazer um pouco para o debate acadêmico é essa heterogeneidade. Músicos que são tão politizados, por exemplo, Inti Illimani, todos eles eram filiados ao Partido às Juventudes Comunistas do Chile, que eles tinham uma outra leitura do que tipo de música que eles queriam fomentar, que tipo de música poderia formar uma nova cultura, né? Que era o grande sonho da esquerda no âmbito cultural, era renovar o campo cultural. E na leitura deles, você resgatar um repertório folclórico e fazer diálogo com coisas que você não vai simplesmente jogar fora o que vier dessa cultura que, digamos, ficou associada à elite, à arte erudita, ele vai trazer formas de cruzamento. Isso em si, na minha opinião e na opinião deles, com certeza, já é uma atitude política. Você trazer esse folclore é político e você tentar fazer diálogos com outras manifestações de forma a tornar isso vigente e novo também é uma atitude política. Você não precisa sempre estar falando da revolução nos termos comunistas ou das injustiças sociais para estar fazendo uma música engajada. Uma coisa que eu queria saber de você é, Nath, você pensa assim, que é possível fazer talvez uma comparação desse grupo, com esse resgate, o erudito e o folclórico, com um outro lado, o nosso brasileiro Villa-Lobos, talvez? Seria um comparativo? Ele é um erudito, mas que resgata o popular. Eles são populares que resgatam o erudito. Essa combinação. É lógico que o objetivo é diferente, né? Sim, eu acho que tem você aproximar tradições que até então são vistas como separadas. Eu acho que isso é um ponto em comum, com certeza, mas é como você disse, né, que tem que ser uma aproximação cuidadosa, porque eles são projetos totalmente diferentes e ligados a motivos totalmente diferentes. Mas sim, eu acho que a gente tem várias experiências em diversos âmbitos de cruzamento de tradições que até então eram vistas como mundos separados. E eu acho que vários desses projetos são bastante interessantes e mereciam ser melhor estudados, assim, como uma proposta que ultrapassa a questão estética, né? Sim. Eu lembrei agora também do tango chileno, do tango argentino, né? O tango argentino também com o... Eu esqueci o nome dele agora. O Gardel? Não, o Gardel não. O cara que vem depois, o Gardel, compõe... Piazzolla. Piazzolla, ele traz um grande e forte elemento da música erudita para o tango, que é a música popular argentina, e faz uma coisa maravilhosa, né, com aquilo, e muda a cultura do tango. Você vai hoje para Buenos Aires, eles tocam tango em todo quanto é lugar. Se chegando no aeroporto, está tocando tango, está tocando Gardel. É uma forte tendência também. Talvez a gente possa pensar que esse tipo de coisa ainda tem resquícios hoje desse investimento que esse pessoal teve de uma cultura nova, de uma cultura latino-americana. Uma cultura, e mais democrática. E mais democrática. Você vê isso hoje ainda? Teve conseguiu chegar a esse projeto de alguma maneira? Eu acho que que, bom, eu como historiadora tenho até vergonha de admitir, mas eu tô sempre pensando mais, conheço mais referências do passado do que do presente, né? Não faz mal, eu estudo Aristóteles, então... Então eu tô tranquila. Mas eu acho que sim, acho que tem ideia, não necessariamente de cruzar os mesmos tipos, por exemplo, folclore. Folclore no Brasil é uma coisa, é um conceito bem diferente dos outros países. Aqui você fala em folclore, você vai pensar na Canoa Virou, enquanto lá a gente vai pensar em gêneros andinos, assim, é uma outra ideia de folclore. Mas acho que até hoje, assim, não sei se é uma herança desse projeto de uma nova cultura, não necessariamente, mas eu acho que essa ideia de cruzamento de tradições ainda tem. Por exemplo, pessoal que cruza música eletrônica com música erudita, não deixa de ser uma cruzamento de tradições, né? Só que aí, só voltando no caso do Vinci Limani, quando você também falou do Piazzolla, eu fiquei pensando aqui, improvisando, assim, talvez a gente possa pensar que o Piazzolla, ele dá uma, digamos, uma dignidade pro tango. Sim, sim. Ele, a ideia dele, talvez, não sei se é a ideia dele, mas o que acaba acontecendo é de levar o popular massivo pra uma apreciação erudita, talvez, sim, algo é. Assim. Enquanto a gente Limani, acho que é um pouco o contrário, é o negócio de levar elementos da música erudita pro popular. Ah, interessante. Talvez interessante. A gente possa pensar por aí, assim. Parece uma boa comparação. De Pato para Ganso, eu queria chegar agora numa pergunta que eu te fiz e que a gente não chegou, não voltou nela, que é, comentei que eu li um cara da direita falando que a direita sempre está associada à democracia e é por isso que ele é um democrata, e ele critica a esquerda porque, e diz que a esquerda é um caso perdido, porque na esquerda não existem exemplos de governos democráticos. Bom, acho que você acertou bastante quando você deu seu exemplo do Chile, porque a bandeira do Chile era a via pacífica ao socialismo. Era pela primeira vez na história, porque naquele contexto os países que tiveram experiências socialistas tinham sido a China, a União Soviética e Cuba, todos que atuaram por meio... Os movimentos que chegaram com a Revolução atuaram por meio da guerrilha. E a ideia da Unidade Popular, quando eles montam a coalizão em 1969, é disputar as eleições e atingir o socialismo por dentro do sistema, sem entrar em choque com a ordem democrática. Era implementando medidas que passassem no Congresso, ou seja, totalmente dentro da legalidade, você implementando medidas como a reforma agrária, questões que também estão em programas capitalistas, não é nenhuma exclusividade sim. do socialismo. E aí sim, a ideia de atingir o socialismo era o objetivo, mas totalmente dentro da legalidade. Esse era o discurso do Allende, e é o que ele tentou fazer durante os 3 anos de governo, 3 anos e meio, foi fazer acordos políticos com os outros partidos de oposição e tentar, por vias legais, instaurar as mudanças pretendidas no programa. Só que o que acontece? A Unidade Popular era composta por vários partidos de esquerda e as duas lideranças eram o Partido Socialista e o Partido Comunista. E no fundo, o Partido Socialista nunca caiu muito nessa conversa de que da via democrática. Eles acabam apoiando isso aqui a setores significativos do PS que vão começar a fazer alguma... Por exemplo, tem uma parte da juventude que vai treinar em Cuba, a guerrilha. E nisso eles entram em confronto com o próprio projeto do governo. E aí o Allende, você percebe muito, estudando esse período, como a esquerda estava em dilemas internos e o presidente defendeu o tempo todo a manutenção do projeto original e nisso ele entra em confronto com algumas alas. Agora, você nunca vai poder justificar um golpe militar por causa desses setores específicos da esquerda que estavam radicalizando. Enquanto você tem um presidente de esquerda que está defendendo a democracia, né? Ele não estava defendendo, daqui a pouco eu vou dar um golpe, não era isso? E pelo contrário, ele falava muito nos seus discursos que as ações, a gente pode constatar historicamente, as principais ações violentas e antidemocráticas estavam vindo da direita. A gente não foi só o golpe militar, como se não bastasse. No ano de 1973, teve outra tentativa de golpe em junho, por parte de um setor do exército. Desde todo o governo do Allende, houve tentativas muito fortes por parte da direita antidemocrática de derrubar o governo, que desde o primeiro momento em que estava, quando esse pessoal mais radical não estava atuando na esquerda, eles já estavam tentando derrubar o governo por formas extra-legais também. É, tem aquela questão do desabastecimento, eles provocaram, forçaram o desabastecimento da população para ocupar o governo em 72. Enfim, teve uma série de coisas. Assassinaram o comandante-chefe do exército logo depois da posse, porque ele falou que ele não ia dar um golpe, ele ia ser legalista. E eu acho que é muito, assim, não é uma opinião você, um cara lançar essa na Veja, não é uma opinião, é... Ou é muita cara de pau, ou é um desconhecimento completo de alguma experiência. Sim, sim. E também, pelo amor de Deus, né, fascismo, nazismo, foi as experiências mais autoritárias da história, e você vai falar que elas foram de esquerda? Bom, eu acho que a gente podia ouvir mais uma música e depois a gente conversa mais um pouco sobre essa história. Deixa eu só pausar essa daqui pra não ter que voltar. Volta aqui, acho que vai dar. Aqui? É. Vai começar se você. A gente vai ouvir agora então uma música do Quilapayún, que é do disco Quilapayún 5 de 1972. Que eles usam um gênero tradicional da música chilena, que é a cueca, também fazendo alguns diálogos com a música erudita. Desculpa, o que é a cueca? É cueca, que escreve igual cueca, só que se fala cueca. E é como se fosse um samba pra gente, é um gênero lá da região do Vale Central do Chile, um gênero folclórico, não andino, gênero folclórico que tem uma herança espanhola, e é bem tradicional lá no Chile. Legal. E eles pegam esse gênero e fazem uma canção que tem um pouco a ver com o que a gente tava falando, que ela exalta esse governo da Unidade Popular e fala que é o momento em que a liberdade chegou, né? Que a gente já comentou um pouco do que o Quilapayún também tem um pouco mais essa voz de apoiar o governo de forma mais explícita. Bom, a gente vai ouvir agora o conjunto Quilapayún, Cueca de la Libertad. Estão ouvindo agora a Rádio Livre Capivara 96,1. Estamos aqui no De Cara com a Capivara, com a Nath. Eu acho que é só você clicar no, na bolotinha. Deu certo? Lá vamos nós. A gente volta daqui a pouco. Porque eu tenho música do Vitor Hari, eu fico meio nada a ver. Assim, é uma questão mais antiga, também voz e violão. Acho que essa aí, ela dá um outro exemplo diferente dos outros. É a única música, eu acho, cantada, uma das únicas desse disco. E o último é um tango, que você também mencionou, né? Ah, é? É engraçado que daria pra ficar horas, né? Tem muita coisa que puxa, assim. Sem contar que é música, daí uma coisa vem ligando com a outra, a gente faz muitas associações nesse sentido. Né? É, tanto que agora que eu tive a ideia de pôr aí. Você foi pro Chile, mas foi só pra passeio? Foi... Não, eu tenho que ir lá, né? Meu material de pesquisa tá nos arquivos, né? Eu fui 3 vezes. Uma das vezes fui só pra um congresso, as outras duas eu fiquei lá enfiada, além de jornal velho. Entrevistei 2 músicos em Chilimani. Legal. Fui na Fundação Vitor Hara, conversei, porque as galera tá viva, assim, a mulher dele tá viva. E é uma super ícone dos direitos humanos, a luta pelos direitos humanos. Nossa! Aí, sei lá, eu fico meio na biblioteca e surge uma oportunidade de conhecer pessoas, participar, né, entrevista. Entrevista, menos eu fiz poucas, mas tem as conversas, né, com o pessoal. Eles sempre lembram com muito carinho dessa época, então eles gostam de falar. É teomástico, né? Mas eles gostam de falar, assim, da experiência dele. Você vai ficar num hostel, aí o cara, velhinho da recepção, se surge o assunto, ele tem que falar de que ele fez nessa época do governo. Eles davam uns trabalhos voluntários, ele ouviu o Vitor Hara, ele foi no... Todo mundo gosta. Assim. Porque então faz parte de fato da cultura chilena, assim, é. Principalmente do pessoal mais antigo. Acho que os jovens hoje eles não têm tanto essa referência. Tá. Mas sim, e principalmente você chega em qualquer lugar. Se você falar da Unidade Popular, do governo, da Allende, se a pessoa ela tem essa referência, ela. Nova canção chilena. Tipo, é, virou um negócio muito associado. E você fala espanhol? E disseram pra mim que o espanhol do Chile ele é mais castelhano bem... Falam que é mais sujo, assim, ele é mais cheio de expressão, eles também juntam palavras, tipo, não vou saber um exemplo. E eles falam um negócio meio... Deixa eu ver, né? Ah, é difícil quando você tenta lembrar. Mas eles têm eles falam de um jeito mais difícil de entender. Só que eu tô mais acostumada com o deles. Eu vou pra Argentina e eu acho muito superior. Ah, é? Que interessante. Mas é que da Argentina é bem diferente também. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. A gente acabou de ouvir aqui a canção chamada Cueca de la Libertad, do grupo... como chama? Quilapayún. Quilapayún. Estou entrevistando aqui a Nath, que é historiadora, e vai, a gente está conversando sobre a história da música chilena, em especial da nova canção que teve um papel importante para o governo do Allende. Eu queria que você comentasse um pouco essa música que a gente acabou de ouvir. Tá, essa Cueca de la Libertad, ela, acho que é um exemplo interessante do entusiasmo dos músicos com o projeto da Via Chilena ao Socialismo. E como não é só uma questão propagandística, na minha opinião, eles realmente estavam, você percebe pelo tom da música, eles estavam muito animados com aquele momento que eles estavam vivenciando, que eles realmente acreditavam que eles estavam, assim, ele fala nessa música que a liberdade chegou e conquista do povo foi. E eles, acho que eles realmente viam aquele momento como um momento de libertação e um momento que o povo estava... O povo, quando eu falo para eles, tem essa conotação dos trabalhadores, dos setores mais pobres da sociedade, também dos estudantes, estava conseguindo, através das próprias mãos, conduzir a sua própria história, né? É uma ideia forte em várias canções desse período e sempre, quase sempre com um tom de entusiasmo, assim, um tom de algo que eles estavam, um projeto com o qual eles estavam envolvidos e acreditando, não é só uma propaganda. É porque eles estavam ganhando para fazer isso, é um momento que eles estavam vendo como um momento muito especial da história do Chile. Eu imagino assim, o Chile se torna uma ditadura em 73 já. Isso. E vendo ao mesmo tempo outras ditaduras surgindo, que já tinham surgido, o Brasil em 64, o Brasil já tinha passado pelo AI-5 em 68, e muitos intelectuais fugiram para o Chile, né? Porque sendo um lugar aí, então o Chile vem, eu imagino que seja essa atmosfera, não, a gente está conseguindo aqui fazer uma coisa diferente, não só no âmbito político, mas também no âmbito cultural. Isso se torna uma coisa muito interessante, né? Sim, essa é uma das coisas que o mundo fala, muita parte da bibliografia fala que o mundo estava de olhos voltados para o Chile. Uhum. Tanto as esquerdas que estavam muito, porque queira ou não, a gente tem que pensar que Cuba, a União Soviética, não estavam exatamente felizes com Cuba apostando pesado na guerrilha e vem uma pessoa falando que a via democrática poderia dar certo. Uhum. Então, assim, foi realmente um laboratório, e é por isso que se fala até hoje da experiência chilena. E eu acho que tanto esse pessoal da esquerda estava com perspectivas, tanto positivas quanto negativas, mas querendo ver no que aquilo ia dar, quanto os países que já estavam na ditadura, né, com certeza, não estavam gostando do que estava acontecendo ali tão próximo, e se triunfasse, seria difícil manter uma dominação, eu acho, assim, imagino. Então, acho que sim, estava muito no centro do olhar de todo mundo a experiência do Chile. E, por outro lado, era uma responsabilidade muito grande, muita gente boicotando também, sim, né? Sim, sim. Que isso ajuda a explicar um pouco que o golpe não veio do nada. A gente sempre tem que lembrar, quando a gente pensa nessas ditaduras, que é claro que o exército tem uma postura autoritária e não leva muito em consideração, mas ele teve apoio. Ele teve apoio de setores da sociedade civil, teve apoio de outros governos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, que sempre que alguém vem com uma proposta improvável ou que pode ter repercussões desagradáveis para os outros países, vai ter uma tentativa de contribuir para aquela experiência que já teria um problema interno grande não dar certo, né? Sim, sim. Eu queria... você está procurando uma música aí, fica à vontade, vai procurando, a gente vai ouvir mais uma música que a Nath está procurando. Você está ouvindo a Rádio Livre Capivara 96,1, o programa de Cara com a Capivara. Você que está aí no palquinho, está de boa esperando para a aula ou nem vai para a aula. Bom, eu queria fazer uma coisa diferente agora, Nath. Eu vou colocar uma música e daí você comenta essa música. Legal. Vamos inverter o jogo um pouco. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Tá. Eu vou colocar uma música bem diferente, mas eu queria que você fizesse... Tô jogando um dado no meio da multidão pra ver o que acontece, tá? Tá, vamos ver. Fiquei com medo agora. Quando você coloca, eu vou só comentar um pouco. Que uma das... Que é reconhecida como uma precursora da nova canção chilena, não podia passar essa entrevista sem mencionar, pelo menos, é a Violeta Parra, que é uma... É muito, assim, é uma trajetória muito particular, imagina, para uma mulher que atua desde os anos 40, 50. Ela é pesquisadora de folclore, compositora, intérprete e artista plástica. E ela é reconhecida como a principal influência da nova canção chilena, ao ponto de que seus dois filhos, a Isabel Parra e o Ángel Parra, são grandes expoentes da nova canção. E aquela canção que a gente ouviu que tinha o Conto e a Ponto, do Enchilimani, ela foi feita pela filha da Violeta, que é a Isabel, baseada num poema da Violeta, postumamente. A Violeta suicida em 67. Nossa! Mas aí ficou legado tanto da recompilação de folclore que ela faz, quanto do trabalho musical. E também na participação dos seus filhos no movimento. Só jogar um pouco essa ideia da Violeta, porque depois vocês podem falar, nossa, que você fez uma entrevista na nova canção e nem mencionou. Que aí tem o pessoal que se interessar pra ir atrás dela também. No final, a gente já tá mais ou menos terminando, no final eu queria que você depois passasse algumas referências. Ah, legal. Bom, a música é bem diferente, mas é jogar alguma coisa nova pra gente ouvir. Se é que eu vou conseguir fazer isso. Opa! Como é que eu faço? Agora pra... foi, eu acho. Foi? Ah, agora foi. A gente vai ouvir agora na Rádio Livre Capivara a música que não tá rolando, agora vai. É porque a música é ruim, entendeu? Então. Vai ter um problema. O computador tá conspirando. Ele não curtiu a música. Tenta pôr por aqui. Eu vou tentar pôr por aqui, ó. Reproduzir agora. Agora vai. Um, dois, três. Não, tá conspirando. Pode ser? Tenta outra aí. Tem que colocar ela pra agora, senão ela vai pro fim da lista e daí não funciona. Pô, todas as suas músicas rolou, né? A minha, na hora que eu quero colocar a minha música. Agora vai. Tá carregando. Aí. Vocês estão ouvindo agora Bola de Fogo e as Foguentas. Atoladinha é o nome da música. Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Boa. Vamos dar uma olhada na praia, nosso solzão, praia da barra. Acho que eu não ouvi essa música. Então vai te puxar. Assim. Você vai ser fazendo um nexo com isso. É o desafio, você vira nos 30. Desculpa, eu fico olhando pra lá, porque tá vendo aquela luzinha ali, ó? Ela não pode ficar no vermelho, se ficar no vermelho, é que eu estoura o sol. Alguém, não, deixa eu explicar, toda hora eu fico olhando pra lá. todo, a gente tá colocando música toda hora. Eu nunca ouvi essa música, eu ouvi que fosse cantando. É, a gente ouve, mas nunca para pra ouvir. Não. E agora tem uma galera da esquerda ressignificando toda essa música, achando elementos conceituais atrás de tudo, assim. Acho muito engraçado, né? Tudo que vem de classe mais baixa é bom, né? Automaticamente. E você só não gosta de ser preconceituoso. Parece que não tem sentido nenhum, né? Parece que simplesmente a ideia é... Mas ela é um negócio bem dançante também. É. Eu não sei, acho que também... Não sei, a letra também, acho que não importa muito. É um negócio pegajoso, é. A letra também. E ao mesmo tempo, é num momento que ainda não tem teor sexual, né? Você vai me enterrar na areia, não voou, você ligou pra mim. Deve ter, você acha que tem? Acho que eu sou muito inocente. Não, acho que deve ter. Todos os fãs que ficam mais famosos, eles têm. Quer lembrar o negócio do Tigrão? É o anterior aí. Lembro. Acho que está na mesma onda. Não vou saber te dizer exatamente o que eles querem dizer. Tem a ver. Bom, vamos aí. Quero falar primeiro. Tá. É isso aí, galera. A gente acabou de ouvir Tô Ficando Atoladinha, da banda Bola de Fogo e as Foguentas. Agora quem vai falar pra gente um pouco sobre essa música é a Nath. Bom, eu queria, já que você fez essa surpresa, eu queria lançar um desafio, porque se você achou que ia passar limpo nessa, eu quero te desafiar a perguntar alguma coisa que ligue o que a gente estava conversando com essa música, como uma condição para eu comentar. Bom, olha, por mais que a gente chame, eu tenho uma ideia, vamos ver se ela vai dar certo. Por mais que a gente considere que... O nome funk, ele vem de dos Estados Unidos e tal, você tem o funk americano, norte-americano, por sinal. Esse funk, ele não tem nada a ver com funk norte-americano. Já vi algumas pessoas fazendo ligações com que teria um funk norte-americano que teria ficado meio ruim, e é desse funk ruim que a gente teria copiado. Mas eu não vejo semelhança nenhuma, nem ritmicamente, nem nas letras. Você tem algumas semelhanças no caso do funk ostentação, que as pessoas mostram, tem essa semelhança. Com hip hop. Entretanto, tem uma coisa, tem uma brasilidade toda ali, e é uma música nova. Eu queria saber de você o que você pensa. Esse funk brasileiro, é isso que a gente estava discutindo antes, a gente tem que valorizar isso como sendo cultura nacional, como sendo uma coisa que os brasileiros ouvem, que se desenvolveu aqui, ou não, a gente vai ter que considerar novamente como sendo algo estrangeiro, externo. Como que a gente opera nessa ideia de você entendeu a minha tentativa de ligação? Entendi. É essa nova, uma música nova, e como que a gente lida com uma música nova? Eu nunca vou conseguir te responder como a gente lida, né, com isso, mas eu acho interessante isso que você coloca, de pensar, né, quando a gente fala da valorização da música nacional, quem entra nessa ideia de música nacional a ser valorizada. Mas mais do que te responder, acho que eu vou levantar outras questões. Assim, eu particularmente não parto dessa ideia de que a gente tem que valorizar algo só porque é feito aqui, ou desvalorizar porque é feito em outro lugar, e que a gente tem que procurar construir uma cultura nacional, procurar as bases disso, assim. Eu acho que ainda mais nesse momento de globalização, em que a gente está dialogando com várias coisas, nada é puro e nem tem que ser. Acho que a gente não precisa ficar nessa preocupação de o que é autêntica a música brasileira, que é um debate, né? Eu tô dizendo só à tona, porque é um debate que marcou a história do século XX, não só no Brasil, mas aqui muito forte esse debate sobre a música popular, é o que elementos eram válidos de fora, que elementos de dentro eram válidos. É, eu lembro, desculpas. Ah, só um minutinho, deixa eu devolver a caneca que eu emprestei. Prato também, acho que. Prato também, né? É muito interessante o fato de ter acontecido nos anos 70, eu não lembro a data exata, no Brasil a passeata contra a guitarra, né? É fantástico isso. E aí, se você acompanha o debate, assim, desde a Bossa Nova, tinha gente criticando por causa da aproximação com o jazz, e aí tem trabalhos muito interessantes hoje dos musicólogos, ou pessoal da música, ou mesmo da história, vem dessa relação entre o que é aceito ou não para modernizar a música brasileira, porque muitas vezes se fala em não modernizar, se apela ao tradicional, só que claramente é impossível você passar a margem de tudo, então eles incorporam seletivamente elementos, que é o que o pessoal está vendo hoje, estudando, só que eles apelam como se aquilo fosse a expressão pura do tradicional. Eu acho que o mais interessante para a gente, que está pelo menos na área de história, fazendo essas pesquisas, é identificar esses discursos, assim, discursos em torno do nacional, do puro, do autêntico, que eu acho que no Brasil tem um apelo especialmente forte, essa coisa da relação com a pátria, com o autenticamente popular e autenticamente brasileiro. Aí, voltando ao funk, eu acho que uma coisa que a gente não pode pensar é, por exemplo, em proibir ou achar que isso não deveria ser feito, que isso é degrine a nossa música, nós. Acho que esse discurso de nós, da nação brasileira, é até perigoso, né? Mas então acho que cada um ouve o que quer, assim. E eu acho que tem, é um elemento, eu não vou saber te dizer, eu nunca estudei funk norte-americano, nem detalhadamente isso que tá rolando no Brasil. Parece que dessa época pra hoje já mudaram questões até musicais no funk, não sei se tanto na letra. Mas eu acho que tem, com certeza tem alguma influência de fora, mas não sei se dá pra gente filiar também, é uma recriação do funk norte-americano. Acho que talvez fosse até uma falsa questão isso, se ele é mais brasileiro ou não é. Eu acho que tá muito associado a um contexto brasileiro, que é onde isso nasce, que é no Rio, é aquele contexto do morro. Isso tem uma identidade ligada com ali, independentemente de qualquer coisa, como por exemplo o rap, que acho que a gente pode filiar mais facilmente, é uma coisa de fora, criou uma identidade aqui também. Sim, em alguns lugares da periferia, e acho que isso tem que ser respeitado, né? Acho que ninguém tem que gostar, também não sou a favor, como eu estava comentando com você, não participo dessa corrente que acha que tudo que venha do, entre aspas, povo, que acho que esse discurso ainda está forte, é bom, e se você não gosta, você é de elite, não participo disso. Só que eu também não acho que a gente tem que dar nenhum tipo de, fazer algum tipo de barreira e isso. Sim, sim. Acho que é válido. Minha preocupação central é com o espaço que as diferentes manifestações têm na mídia. Acho que isso é uma bandeira que a gente pode pensar. É coisa que a gente não tem oportunidade de conhecer porque não toca, porque sim, só tocam as mesmas coisas. Acho que partir da crítica para esse lado é muito mais interessante do que pelo lado do que é mais autêntico, que é melhor. É, daí fazendo uma autopropaganda, a Rádio Livre Capivara, é dizer, tipo, a gente tá tocando, eu nunca vou lembrar o nome desses caras, né? Agora você pode, eu acho que você podia agora dar um mapa geral da nova canção chilena para quem tiver interessado procurar aí atrás. Não, com certeza, vamos lá. Até porque é muito improvável que vocês descobrissem isso sozinhos, né? O que você tá falando, liga no rádio do carro, assim. Nem no Chile, aliás, uma curiosidade, se você ligar hoje, nunca você vai ouvir uma música dessa. Assim. Que música que você escuta, às vezes? Eu escuto algumas dessas músicas, eu gosto bastante. Gosto de música brasileira, muito desse período também, mas aí não só da MPB, pega algumas outras coisas também. E eu tenho uma formação, por parte do meu pai, de pop rock anos 80. Essas bandas como The Cure, Smiths, então eu conheço todas essas coisas. E não vou, por mais que eu tenha tentado desconstruir isso intelectualmente, é uma coisa que eu curto, assim. Com certeza. Mas acho que mais por aí. E aí, passando as dicas, eu, como eu falei, a Violeta Parra é vista como uma grande precursora da nova Violeta canção. Violeta Parra. Violeta Parra, com Parra dois R's. R-R-A. Ah, tá. É, tem, principalmente os discos dela dos anos 60 falam bastante, começam a introduzir mais explicitamente temáticas sociais, um trabalho de recriação do folclore, porque ela, tá. ela tem várias etapas, então eu recomendaria para quem está interessado nesse repertório mais parecido com a nova canção, os discos dos anos, a partir de 62. Uhum. É, aí, como expoentes da nova canção, tem o Vitor Hara, vamos falar primeiro dos solistas, Ángel Parra, que é o filho da Violeta, a Isabel, que é a irmã dele, que é uma das únicas vozes femininas solo da nova canção. Uhum. Também é interessante você pensar que é um movimento muito masculino, né? É uma coisa de você pensar, dessa ideia do ideário do homem novo, acho que você tem um pouco a ver. Entre os solistas a gente tem também o Patrício Mans e o Rolando Alarcon, que eles vêm de um movimento anterior à nova canção, que é o Neo Folclore, que não daria tempo de a gente falar disso agora. Mas os discos dele também, mais a partir de 66, ficam bem mais sociais. E aí os conjuntos, o Quilapayún, o Inti Illimani é Inti, I-N-T-I, aí Illimani, I-L-L-I-M-A-N-I. Os dois nomes dos conjuntos, eles são de origem indígena, Quechua e Aymara. Então por isso que é muito estranho, não é nem em espanhol isso. Mas são os dois principais conjuntos conhecidos, tem o Aparcoa, o Tempo Novo, e a partir dos anos 60, 70, né, a nova canção cresce, e aí tem uma geração de novos músicos também, como a, e que também fica polêmico se insere totalmente ou não na nova canção, mas é todo um movimento musical que se que floresce nessa época, eu também recomendo, independentemente da nova canção, tem um conjunto que chama Combo Tingu, que faz um diálogo forte com o jazz, bem jazzístico, assim, é um pessoal de conservatório. Tem uma cantora que chama Charo Cofre, que aí ela também está mais parecida com a nova canção. Tem o Ilapu, que vem com a bandeira da música, música andina. Los Curacas, tem uma série de conjuntos. Mas acho que para começar é legal dar uma escutada, talvez no Quilapayún, no Inti Illimani, no Vitor Hara. Na Isabel, que eu tenho a voz feminina também. Sim, sim. E pra ler, o que você indicaria pra gente ler? Indicações de leitura e depois indicações de filme? Bom, a gente tem muitas autobiografias dos músicos, que eu acho que é um gênero mais agradável e também pra quem se interessa em ver a experiência deles, falando da experiência deles. A gente tem uma biografia que é a Mulher do Vitor Hara, que acho que é a história mais que talvez interesse, com essa questão do Marte. É uma trajetória interessante. A mulher dele escreve. A mulher dele chama Joan Hara, ela é inglesa. Nossa. E ela também é um grande expoente das lutas pelos direitos humanos travadas no exílio. E aí a gente pode ver como ela vai no contexto do exílio. Ela tá viva ainda? Tá. Ela tem, acho que já quase 90 anos, mas ainda tá ativa. E ela criou a fundação Victor Hara. Foi com ela que você teve a oportunidade de conversar? Não? Eu já conversei com ela. Ah, que legal, que legal. Já conversei com ela no Chile. Eles têm, é uma fundação muito pequena. Uhum. Mas a ideia de preservar a obra do Vitor Hara, algumas lutas que eles apoiam, é bem interessante. Outra autobiografia legal é escrita por Eduardo Carrasco, que é o líder do conjunto Quilapayún. A gente tem livro do Ángel Parra sobre a Violeta. A gente tem... Esse ano saiu um livro de um dos integrantes do Inti Illimani, que é o Horácio Salinas. Que chama ela, a canção no chapéu, né? La canzone nel sombrero, que enfoca mais a trajetória e não fala muito dessa questão da militância, que fica muito no período do exílio. Porque se a gente for pensar, né? O período do exílio foi maior do que esse período do engajamento. Uhum. Então, só que a maioria dos livros, como tem toda essa memória, né, desse período, passa mais rápido pelo exílio. E nesse livro, não, ele traz mais questões musicais também. É um... Ah, isso é interessante. E aí temos trabalhos acadêmicos que estão começando a florescer mais agora. Antes os trabalhos ficavam muito reféns dessas narrativas dos músicos, de entrevista, até porque vários estão vivos, estão disponíveis. Eu já entrevistei alguns integrantes do Inti Illimani, por exemplo. Mas agora estão surgindo alguns trabalhos mais, podemos dizer, sérios, mas que vão pegar outras fontes além dos relatos, né? Vão mergulhar nos discos, vão procurar artigos de imprensa, pelo menos trabalhos na área de história. E aqui no Brasil, Tenho o meu trabalho do mestrado, minha dissertação, que é sobre a nova canção chilena, com foco no Vitor Jara, no Chilimani e no Quilapayún. Agora, algum dia, eu vou terminar minha tese de doutorado, que também... também vai entrar aí. Ah, aliás, o meu trabalho do mestrado vai sair em livro ano que vem, já que você perguntou de livro. Vai chamar Não Há Revolução Sem Canções. E qual editora? Alameda, com apoio da FAPESP. Ah, que legal. É um livro acadêmico, assim, não é tão... E aí tem material no Chile, né, que aí é difícil de eu elencar, mas tem alguns estudos lá. E tem especialmente um livro que chama História Social da Música Popular no Chile, que é muito interessante, que ela insere a nova canção. Ela não é sobre a nova canção, mas ela insere com outros movimentos musicais do período, coisas mais comerciais, essa questão da rádio. Então faz realmente uma história social. É um panorama. Dos anos 50 a 70, que eu recomendo, que dá pra você ter uma ideia boa do contexto artístico e alguns diálogos políticos. E aí tem uma biografia muito extensa sobre a unidade popular. Tá. E aí no Brasil a gente tem o livro do professor Alberto Ágio, que é da Unesp. E tem muito livro, assim, é um período muito estudado, porque que fracassou esse projeto. Tem muita coisa, principalmente em espanhol, né? Sim. Se você quiser ler sobre a unidade popular, você lança no Google Books, você já vai ver algumas coisas. Uhum. Pô, muito legal, muitas referências aí pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nova canção. Bom, Nath, acho que a gente podia encerrar por aqui. Podemos. Agradeço muito você ter vindo e ter compartilhado essa experiência de vida, né? Que acaba se tornando, a gente estuda e é vira essa experiência de vida, né? Não é só um conteúdo de conhecimento. E além disso, eu queria saber de você, se inverter um pouco a situação para te deixar à vontade, se você não for embora descontente. Se tem alguma pergunta que você queira me fazer, que você ficou pensando no meio e falou, não, mas podia perguntar isso, fique à vontade. Não que eu queira que você tivesse me perguntado nada. A gente teria, como eu te falei, a gente poderia ficar horas falando. Sim. Porque é muito, eu particularmente sou suspeita, mas acho que é uma experiência histórica muito particular e muito interessante. Mas a única coisa que eu queria te perguntar é... Por que que você ficou tão interessado, antes de eu te contar tudo isso, assim, que você falou, reconheceu que nem conhecia direito, mas por que que você quis me convidar para essa entrevista, o que que você se interessou? Para mim é importante saber por que que esse tema desperta interesse para pessoas que não estão diretamente envolvidas com a pesquisa. Uhum. Eu acho que o que mais me interessa é o fato da que eu acho que você viu me perguntando bastante, sobre essa distância entre o Brasil e a América Latina. Somos ou não somos latino-americanos? Eu acho que vai por aí a minha grande questão e a curiosidade de tentar me aproximar, entendeu? E o mais interessante de tudo isso é o quanto que você mostrou. Para conhecer esse pessoal, nem indo para o Chile, nem ouvindo, se ligar o rádio no Chile, você não vai ter acesso a isso, essa história, sendo que para eles pode não estar no rádio, mas é algo que eles vão ouvir, vão reconhecer, né? A figura do Victor Jara, tudo isso é muito interessante pensar essa distância do Brasil e América Latina. E mesmo pensar, a última entrevista do De Cara com a Capivara foi sobre uma menina que foi estudar, ela se formou em terapia ocupacional aqui e foi para Cuba. E o que ela trouxe de Cuba, uma das experiências dela, foi justamente o brasileiro é um pouco bem-vindo em Cuba, tudo isso, mas os hermanos são o resto da América Latina. Nós somos estrangeiros, né? Tem essa diferença. Ah, legal, eu acho muito interessante, assim, pensar nisso, assim, pensar como que a gente pode, né? Não vou falar em retomar o projeto latino-americanista. Sim. Mas a gente pode vencer um pouco a nossa ignorância, que está muito fácil você se acomodar nela, mas sobre contextos próximos, porque eu particularmente eu sei do Chile, sei alguma coisa desse período de outros países, mas eu também sinto que eu não acompanho nem a política atual, só coisas muito chocantes, como a coisa da Venezuela, uma coisa do Mujica, mas no fundo eu não estou acompanhando isso, e acho que é legal essa ideia da gente fazer mais diálogos, assim, acho que isso é bem interessante. Que bom que também já teve uma outra pessoa aqui falando um pouco de Cuba atualmente, outras discussões, também ela ter vivenciado. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, já que vocês estão começando esse programa, é trazer mais coisas nesse tema, que faça esse diálogo Porque mesmo que você fale sobre outro país, você está pensando aqui também, você se motiva a estudar isso por algumas questões que você queria aqui. E, ou você simplesmente tem curiosidade de fazer um intercâmbio, com tanta oportunidade de você ir para a Europa, muita gente escolhe fazer por aqui. Sim. A gente tem que ouvir um pouco essas pessoas também. É, eu estou fazendo um curso do Inglês Sem Fronteiras aqui, aprendendo inglês, e muitas das pessoas vão da área de saúde e vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, vão para esses dois países principalmente. Sendo que são os dois países. Bom, o Canadá tem um sistema único de saúde, os Estados Unidos não tem. Mas ninguém menciona vou para Cuba. É curioso isso. Eu acho que com certeza existem diferenças acadêmicas, de aprendizado em relação a Cuba e Brasil, mas tem também diferenças gigantescas entre o modo de ensino nos Estados Unidos e no Canadá, por que não Cuba, né? E que são, já que a ideia é você ter uma experiência diferente, né? Você vê outras possibilidades, não que eu acho que Cuba seria mais óbvio, mas que isso fosse mais uma possibilidade, Argentina, ou a Bolívia. Bolívia, acho que as pessoas nem... Né? Tu não tem uma imagem muito denegrida da Bolívia. Mas assim, já que a ideia do intercâmbio, em alguns casos é você fazer contatos profissionais e tal, mas tem muita gente que eu conheço que vai para o intercâmbio com a ideia de ter uma experiência diferente e não pensa em contextos que seriam muito interessantes, na verdade. Sim, sim. Bom, é isso, Nath. Obrigado. Se tem mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Não, acho que a gente pode encerrar, não sei como está o nosso tempo, mas de repente colocando mais uma música do Vitor Hara para encerrar o programa, vou comentar. Uhum. Mas é uma música das primeiras dele, o primeiro disco dele como solista. Que você já tinha Chama El Arado, e essa é uma música que ainda não tem uma conotação política explícita, mas tem uma conotação social explícita, quando ele vai descrever o trabalho do camponês na terra. E é naquele estilo voz e violão, que pra gente é mais familiar no Brasil, uhum, como uma canção engajada. Então acho que talvez ajude um pouco nesse diálogo que a gente tava propondo. Sim, a gente sim. Talvez reconheça alguma coisa do Vandré ali. Uhum. Um tipo de canção engajada que já é mais familiar pra gente. Tá. Chama El Arado, gravado no disco Vitor Hara, de 1966. E eu agradeço muito pela oportunidade. Foi minha primeira entrevista no rádio. E além de não ter doído, foi muito legal. Legal, legal. Obrigado, viu? Rádio Livre Capivara, 96,1. A gente acabou de... Eu acabei de conversar aqui com a Natália, no De Cara com a Capivara. Obrigado a todos que ouviram esse programa. Até semana que vem, quinta-feira de novo, 6 horas, você tem o De Cara com a Capivara. Obrigado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.